Profeta Miqueias, capítulo 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade, e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão, e cobiçam campos e roubam-nos, cobiçam casas e arrebatam-nas, assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projetam um mal contra esta família, do qual não tirareis os vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará sobre vós um provérbio, e se lamentará pranto lamentoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo ele troca. Como me despoja, tira os nossos campos e os reparte. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis aos que profetizam. Eles não profetizarão para eles, pois não se apartará a sua vergonha. Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas ontem se levantou o meu povo como inimigo, e sobre a vestidura tirastes a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias, das suas crianças tirastes para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se houver alguém que, andando com o espírito de falsidade, mentir, dizendo: eu te profetizarei sobre o vinho e a bebida forte, será esse tal o profeta deste povo? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles.